Novel Vague. Uma mudança no cinema francês. Um programa de Inês António. Novel Vague foi o nome dado a um acervo de obras cinematográficas de um conjunto de realizadores e críticos franceses no final dos anos 50 e anos 60 do século XX. Esta expressão, Novel Vague, foi lançada em 1957 por Françoise Giroud na revista L'Express, a qualificar a juventude. De um modo geral, esta nova geração de cineastas franceses, nela enquadrada, rejeitava a ênfase literária presente nos filmes anteriores. Estavam interessados e envolvidos nas mudanças sociais do período. Trabalhavam com ideias menos conservadoras e convencionais na criação de filmes, quer nos temas, quer na linguagem técnica da sua concepção. A característica mais marcante desta tendência de renovação crítica era o não alinhamento estético com os modelos narrativos estabelecidos e continuados. Esta oposição está presente no modo de produção, nos diálogos, numa montagem inesperada, original, sem concessões à linearidade narrativa. Os autores desta nova forma de filmar rejeitavam muitos dos grandes sucessos caseiros do cinema francês. Os filmes eram rodados de uma forma mais natural, quer em interiores, quer em exteriores, aproximando-os do estilo de registro da reportagem. A câmara estava menos fixa e, perante esta maneira de filmar mais fluida, mais espontânea, o espectador era convidado a não estar distanciado da ação. Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages des hommes âgés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi, celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là. C'est moi Lola. Thank you. midi, v'lin bateau, v'lin samedi, v'lin des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virevolter, mais quand elle met le holà, quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi Lola. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées d'espoir. Si vous la connaissiez, un énorme espoir insensé, celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra entre mille, entre cent ou trois, à qui elle dira toi, toi, toi. C'est moi Lola. Em 1954, François Truffaut publicou um artigo na revista Cahiers du Cinéma, intitulado Une certaine tendance du cinéma français, no qual recupera as ideias de Alexandre Astruc, no Manifesto 1948, intitulado Naissance d'une nouvelle avant-garde, du stylo à la caméra et de la caméra au stylo, propondo o cinema como uma expressão autossuficiente, o cineasta como uma entidade autónoma, um autor, tal qual um escritor, registando de um modo pessoal e deixando uma assinatura, uma marca pessoal com a câmara. Protagonistas da Nouvelle Vague consideravam importante obter uma ampla bagagem cultural, mormente visionando filmes de épocas anteriores e ter a experiência de os pensar e de os criticar. A revista Cahiers du Cinéma publicou muitos textos destes cineastas apaixonados pela sétima arte, reavaliando realizadores norte-americanos como Howard Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Nicholas Ray, Robert Aldrich, Fritz Lang, ou Samuel Fuller, ou franceses como Jean Renoir, Jean Vigo, Robert Bresson, Jacques Tati, Jean Cocteau ou Max Ophüls. As influências e preferências dos Cahiers du Cinéma são vastas, nelas incluindo muitos realizadores de vários países como Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Carl Theodor Dreyer, Ingmar Bergman ou Kenji Mizoguchi. Thank you. j'ai du talent. Il est fort, galant, mon corps insolent. Le pouvais aimant, mon corps précieux et capricieux. La pure de mes yeux, audacieux. Anteriores podem ser encontrados sinais de mudança estética em alguns cineastas franceses, como Alexandre Astruc, Jean-Pierre Melville, Agnès Varda, Roger Lindhardt, Roger Vadin e Louis Malle, explorando formas narrativas diferentes da habitual, seguindo globalmente as ideias de Astruc, ou ainda, por utilizarem recursos diferentes do que vinham sendo usados até então e tratar de temas considerados menos adequados. La Pointe Courte, realizada em 1955 por Agnès Varda, será por muitos considerado um filme precursor da Nouvelle Vague. De modo geral, a Nouvelle Vague foi um movimento feito por críticos de cinema que resolveram passar da teoria à prática. Os principais cineastas que escreveram críticas na revista Cahiers du Cinéma foram François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jacques Doniol-Valcroze e Pierre Caste. Teve reflexos também noutros países, onde influenciou o surgimento de movimentos como o Free Cinema, na Inglaterra, o Cinema Underground de Nova York, o Novo Cinema Alemão, o Novo Cinema Japonês e, no Brasil, o Cinema Novo, na década de 1960. Para além dos realizadores associados com a Nouvelle Vague, que colaboraram nesta publicação, devemos acrescentar Louis Malle, Alain René, Agnès Varda, Jacques Rosier, Jean-Daniel Paulet, Georges Franju, Chris Marker, Jean Rouch e Jacques Demy. Entre os cineastas da Nouvelle Vague, costuma falar-se do grupo da margem direita, Rive Droite, e o grupo da margem esquerda, Rive Gauche. O primeiro está associado com os Carriers du cinéma e era composto por François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jacques Daniel Valcreuse e Éric Rohmer, amigos que discutiam entre si e colaboraram em alguns filmes, produzindo obras como Le Quatre Sans Coupe, realizado por François Truffaut em 1959, e À Bout de Souffle, realizado por Jean-Luc Godard em 1960, dois dos filmes mais conhecidos da Nouvelle Vague. Da margem esquerda era composto pelos cineastas Alain René, Agnès Varda e Chris Marquet, que, como no grupo anterior, também eram amigos e cooperavam uns com os outros. Hiroshima, Mon Amour, realizado por Alain René em 1959. L'année dernière, à Marienbad, também de Alain René, datado de 1961, ou L'AGT, realizado por Chris Marquet, em 1962. São exemplos de filmes deste grupo. Segundo Jean-Luc Godard, a Nouvelle Vague era um tipo de cinema puro e verdadeiro, cuja essência e diretriz mais importante era a liberdade de movimento dos realizadores no uso da câmara e na narração. La Nouvelle Vague procura inovar em termos de imagem cinematográfica e de narração. Uma história de amor, por exemplo, é contada de uma forma que não é reconhecida pelo espectador habituado a ver histórias de amor. Thank you. regardiez vers l'allée centrale. Je me suis avancé vers vous, mais je me suis arrêté à une certaine distance et je vous ai regardé. Vous étiez tourné vers moi maintenant. Pourtant, vous ne paraissiez pas me voir. Je vous regardais. Vous ne faisiez pas un geste. Je vous ai dit que vous aviez l'air vivante. En guise de réponse, vous vous êtes contenté de sourire. Pour dire quelque chose, j'ai parlé de la statue. Je vous ai raconté que l'homme voulait empêcher la jeune femme de s'avancer plus loin. Il avait aperçu quelque chose, un danger sûrement. Et il a arrêté d'un geste sa compagne. Vous m'avez répondu que c'était elle plutôt qui semblait avoir vu quelque chose. Mais une chose au contraire merveilleuse, qu'elle désigne de sa main tendue. Mais ça n'était pas incompatible. L'homme et la femme ont quitté leur pays, avançant depuis des jours droit devant eux. Il vient d'arriver en haut d'une falaise abrupte. Il retient sa compagne pour qu'elle ne s'approche pas du bord, tandis qu'elle lui montre la mer à leurs pieds jusqu'à l'horizon. Ensuite, vous m'avez demandé le nom des personnages. J'ai répondu que ça n'avait pas d'importance. Vous n'étiez pas de cet avis. Et vous vous êtes mise à leur donner des noms. Un peu au hasard, je crois. Alors je dis que c'était vous et moi, aussi bien. Ou n'importe qui. Ne leur donnez pas de noms. Ils pourraient avoir eu tant d'autres aventures. Vous oubliez le chien. Pourquoi ont-ils un chien avec eux? Le chien n'est pas avec eux. Il passait là par hasard. Mais on voit bien qu'il se sert contre sa maîtresse. Oh, ce n'est pas sa maîtresse. Il se sert contre elle parce que le socle est trop étroit. Regarde-les là-bas. Ce sont les mêmes et non plus les chiens avec eux. Ils se font face maintenant. Elle étend une main vers les lèvres de son ami. Mais de plus près, vous verrez qu'elle regarde ailleurs. Venez-vous? Non. Je n'ai pas envie. C'est trop loin. Suivez-moi. Je vous en prie. Thank you. se admite ter inaugurado este movimento foi Le Beau Serge, do realizador Claude Chabrol, datado de 1958. Logo de seguida surgiram filmes que se tornaram icónicos. Dos diversos realizadores e filmes que partilharam a estética da Nouvelle Vague, iremos de seguida destacar alguns, respeitando as datas de nascimento e as estreias dos seus filmes. Viveu entre 1920 e 1984. Foi realizador, argumentista, romancista e crítico de cinema. Começou por realizar curtas-metragens nos anos 40, em Le Bel Âge, de 1960, adaptação de um romance de Alberto Moravia, narra, por episódios, as perspectivas de duas gerações sobre o amor, a sedução e a libertinagem. Vários homens e mulheres descrevem as suas versões de relações amorosas. Exprimem-se as expectativas, inseguranças e frustrações. Chris Marker viveu entre 1921 e 2012. Foi cineasta, fotógrafo, escritor e artista multimédia. La GT, de 1962, é um filme de ficção científica experimental, sendo projetado no ecrã quase totalmente como um diaporama de fotografias a preto e branco ou, como diz o genérico, um fotorroman. Tem narração de Jean Negroni e banda sonora de Trevor Duncan. A ação descreve um cenário apocalíptico resultante de uma Terceira Guerra Mundial. Em Paris, os sobreviventes escondem-se no subsolo. A personagem principal é um prisioneiro que serve de cobaia para experiências científicas num campo subterrâneo debaixo de Chaillot. Os cientistas procuram enviá-lo para o passado de modo a que se estabelecesse um corredor temporal que permitisse obter de épocas anteriores alimentos, medicamentos e fontes de energia. Numa dessas viagens no tempo, o herói conhece a mulher dos seus sonhos. Os cientistas enviam-no também ao futuro e nele encontra uma civilização que tem a solução para os problemas do presente. René viveu entre 1922 e 2014 e foi um dos mais fascinantes cineastas franceses da segunda metade do século XX, conhecido pelas suas obras-primas de ficção poética, como Hiroshima, Mon Amour, L'année dernière à Marienbad e Muriel, au le temps d'un retour, com temáticas que abordam questões de tempo e a memória. Em Hiroshima, Mon Amour, de 1959, com o argumento de Marguerite Duras, uma atriz francesa casada, Emmanuelle Rivard, veio de Paris para Hiroshima para trabalhar num filme sobre a paz. Ela tem um caso breve com um arquiteto japonês, Eiji Okada, também casado, cuja esposa está a viajar. Nos 3 dias que passam juntos, várias lembranças trágicas surgem enquanto se aproxima a hora da partida dela. A mulher evoca o seu primeiro amor por um soldado alemão, Bernard Fresson, quando tinha apenas 18 anos, em Nevers, e recorda a sua humilhação quando lhe raparam o cabelo no final da Segunda Guerra Mundial, após a França ser libertada e o seu amor foi morto. Por ter amado um inimigo, foi aprisionada pela família numa fria e escura adega e agora, 14 anos depois, novamente, sentiu o gosto de viver um amor quase impossível. Claude Chabrol considerou ser este o filme mais belo que viu e François Truffaut disse que depois de ver esta obra é impossível fazer filmes da mesma maneira como se costumava fazer. L'année dernière à Marienbad, com o argumento de Alain Robbe-Grier, encontramos num hotel de luxo um homem, Giorgio Albertazzi, a procurar convencer uma mulher casada, Delphine Seyri, de que tiveram uma relação amorosa no ano anterior em Marienbad. Tenta persuadi-la a fugir com ele. Ela não se consegue lembrar do caso que supostamente tiveram. Um segundo homem, eventualmente o marido da mulher, tenta várias vezes afirmar a sua supremacia sobre o primeiro. Este magnífico filme, com uma fabulosa estrutura narrativa, confundindo-se a ficção da realidade e a ilusão cinematográfica, teve um enorme impacto noutros cineastas, como Agnès Varda, Marguerite Duras, Jacques Rivette, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Stanley Kubrick, David Lynch ou Peter Greenaway. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. tous les deux enlacés. On se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. Jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de batiste. Je déteste tes corps. Quand on me caresse dans le dos, moi je dis toujours oui. Quand on me dit viens chérie, qu'avec les garçons faut jamais faire de façon. Je suis très cruelle, mais ce gars en enrage parce que je suis Chabrol viveu entre 1930 e 2010. Foi realizador, produtor, ator e argumentista. É considerado por muitos críticos como o inaugurador da Nouvelle Vague, percorrendo com seu bom humor e originalidade cerca de meio século de carreira cinematográfica, sendo também um crítico reconhecido, engraçado, guloso, apreciador de boa cozinha e de bom vinho. Le Beau Serge, de 1958, é um filme inspirado por Shadow of a Doubt, realizado por Alfred Hitchcock em 1943. François Bayon, o ator Jean-Claude Brialy, sofrendo de tuberculose, volta para a sua cidade natal, Sardin, após uma longa ausência. O local não mudou muito, mas os habitantes sim. François descobre que Serge, o ator Gérard Balin, o seu melhor amigo, tornou-se alcoólico, insatisfeito com a vida e a sua aldeia. Serge tinha a esperança de deixar a localidade para estudar, mas teve de ficar para casar com Yvonne, depois de saber que ela estava grávida de si. A morte da criança não ajudou. Desde então, Serge tornou-se uma figura colérica e amarga, recusando-se a enfrentar a realidade. Quando François chega, Yvonne está de novo grávida. Sente-se então compelido a ajudar o amigo. Em Les Cousins, de 1959, Charles, o ator Gérard Blanc, um jovem provinciano, sério, trabalhador e um pouco ingênuo, é enviado pela mãe para morar com o primo Paul, o ator Jean-Claude Brialy, um cínico sedutor, dissoluto e cosmopolita na grande cidade. Ambos estão a estudar direito. Charles apaixona-se por Florence, a atriz Juliette Méniel, desconhecendo a sua reputação de ser leviana. Um dia, ao regressar a casa, Charles encontra-a na cama com o seu primo Paul. Pensa então em matar o parente e em suicidar-se. Em Les Bonnes Femmes, de 1960, Ginette, a atriz Stéphane Audran, Rita, a atriz Lucille Saint-Simon, Jacqueline, a atriz Clotilde Joanneau e Jeanne, a atriz Bernadette Lafont, são quatro jovens amigas parisienses que procuram amor e um sentido para a vida, cada uma à sua maneira. Ginette tem um amante secreto que as amigas não conhecem. Jeanne possui um namorado na Marinha, mas não hesita em procurar casos rápidos. Rita tenta conformar-se com um noivado medíocre e Jacqueline, a solitária do grupo, torna-se alvo de um homem misterioso que anda de moto. Thank you. Jean-Luc Godard é um cineasta reconhecido pelo seu cinema inovador, experimentalista e polémico. Em 1950, começou a trabalhar como crítico cinematográfico em várias revistas, entre elas os Cahiers du Cinéma, usando o pseudónimo de Hans Lucas. É também um dos principais nomes da Nouvelle Vague. Foi realizador, argumentista, responsável pela montagem dos seus filmes, bem como, ocasionalmente, ator. Começou com curtas-metragens de 16mm e a sua primeira obra de fulcro, About Soufflou, de 1960, a partir de uma ideia de François Truffaut e Claude Chabrol. Tornou-se uma referência de culto na história do cinema. Nele, após roubar um carro em Marseille, o delinquente Michel Poicard, Jean-Paul Belmondo, parte para Paris para cobrar uma dívida. No caminho mata um polícia que o tentou prender por excesso de velocidade, e, em Paris, persuade Patricia Franchini, Jean Seberg, uma estudante americana aspirando a ser jornalista, com quem se envolveu, a escondê-lo até receber o dinheiro que devem. Michel tenta convencer Patricia a ir com ele para Roma. O crime de Michel está nos jornais e as opções restringem-se. Fica escondido no apartamento de Patricia, onde conversam e namoram. Comete pequenos crimes na cidade. Ela supõe estar grávida dele. Por fim, Michel é denunciado por Patricia e acaba por ser abatido. O filme tem várias referências a outros filmes. A veia cinéfila de Godard está presente noutras obras suas, mormente em Le Mépris, de 1963, inspirado no romance de Alberto Moravia. A ação decorre durante as filmagens de uma adaptação da Odisseia, de Homero, tendo como realizador Fritz Lang, Camille Javal, Brigitte Bardot é casada com Paul Javal Michel Piccolin, um escritor que foi contratado pelo produtor americano Jeremy Prokosh, Jack Palance, para reescrever o argumento por 10 mil dólares. O desprezo de Camille começa quando ela começa a acreditar que o marido a usou para conseguir obter o trabalho de argumentista, vendo que ele insiste para que fique a sós com o produtor. Uma série de mal-entendidos faz com que a relação do casal se vá gradualmente fragmentando. Thank you. François Truffaut foi outro dos fundadores do movimento cinematográfico conhecido como Nouvelle Vague e outro dos grandes vultos da história do cinema. Em quase 25 anos de carreira como realizador, Truffaut dirigiu cerca de 20 de longas-metragens, conseguindo conciliar sucesso de bilheteira e de crítica na maior parte deles. Os assuntos principais das suas obras versaram os comportamentos humanos, a paixão e a infância. Além da direção cinematográfica, foi também argumentista, produtor, ator e crítico de cinema. É conhecida a sua admiração por realizadores como Luís Buñuel, Ingmar Bergman, Robert Bresson, Roberto Rossellini, Jean Renoir, Alfred Hitchcock ou Werner Herzog. O seu livro com entrevistas a Alfred Hitchcock é uma obra obrigatória para os cinéfilos. Em Le Quatre Sans Coup, de 1959, Truffaut, baseando-se nas experiências da sua própria infância, criou esta história de rebelião juvenil. No filme, Antoine Douanelle, o ator Jean-Pierre Léaud, é o filho negligenciado de Gilberte Douanelle, a atriz Claire Maurier, uma mãe severa, e de Julien Douanelle, o ator Albert Rémy, um padrasto tolerante, mas que lhe dá pouca atenção. Antoine tem problemas disciplinares e foge da escola, efetuando pequenos furtos. Gilberte tem um caso amoroso paralelo e não se surpreende quando, por acaso, Julien fica a saber que Antoine não está a frequentar as aulas. Ela sabia que, na hora de estar na escola, o filho a tinha visto com o seu amante. A situação agrava-se quando Antoine, para justificar a sua ausência no colégio, diz que a mãe morreu. Quando os pais aparecem na escola, a verdade é descoberta e Julien esbofeteia o rapaz à frente dos seus colegas. Após este acontecimento, ele foge de casa. Os pais culpam-se mutuamente pelo comportamento do jovem após lerem a sua carta de despedida. No outro dia, Antoine vai à escola normalmente. A mãe aceita-o de volta, mas os problemas não acabam. Antoine desentende-se com um professor que o acusa de plagiar Balzac. Como ele odeia a escola, sai de casa de novo e, para viver, é obrigado a efetuar pequenos roubos. O rapaz acaba preso e enviado para uma instituição de correção de menores, junto à Orla Marítima. Um psicólogo explica as razões da perturbação do rapaz. Um dia, ao jogar futebol com outros rapazes, Antoine escapa e corre para o oceano, o lugar onde ele sempre quis estar. Thank you. Em Julie Jim, de 1962, filme baseado no romance de Henri-Pierre Rocher, Jules, o ator Oscar Werner, um austríaco tímido, e Jim, o ator Henri Serre, um francês extrovertido, tornam-se amigos inseparáveis. Têm interesses comuns, mas procuram alcançá-los de modo diferenciado. Numa viagem para uma ilha um pouco distante da Grécia, vêem uma estátua com um sorriso que lhes desperta a atenção. E quando voltam a Paris, conhecem Catherine, a atriz Jean Moreau, a qual se parece com a escultura. Jules apaixona-se por Catherine e implora a Jim que a deixe cortejá-la sem interferir. Jim concorda. Os três vão para o sul de França, onde têm primorosas férias. Jules propõe casamento a Catherine e ela aceita. Depois de regressarem a Paris, eclode a Primeira Guerra Mundial. Catherine e Jules vão para a Alemanha e os dois amigos combatem em lados opostos da guerra. Após o conflito militar, Jules encontra Jim e pede para ele ir visitá-los à sua casa, em Rhineland. Jules e Catherine têm uma filha de 5 anos, Sabine, a atriz Sabine Audepin. Jim percebe que o matrimónio está em crise. Catherine fala-lhe dos seus amantes, mas Jules quer manter o casamento a todo custo. Jules decide que se ele não pode ter Catherine, então o seu melhor amigo deve tê-la, dando a sua aprovação para eles terem uma relação amorosa. Jules divorcia-se de Catherine, podendo assim Jim casar-se com ela. Jim tem de voltar a Paris para um negócio e reencontra Gilberte, a atriz Vanna Urbino, uma antiga amante. Isto afeta de forma profunda a sua relação com Catherine. Que blagues quelquefois. Oh, oui. Mais chanter des cantiques. Mac, n'amène dans les snacks. Oui. Me dit des vers rythmiques. Mac me dit tout en vrac. Sans mix, si mélancolie. Sans Mac, je me ficherais dans le lac. Mais Mac, c'est l'ami de Mick veut tuer Mac, Mac veut tuer Mick. C'est fantastique. Mick et Mac, Mick a repris ses clics. Mac m'a fichu des claques. Sans Mick, sans Mac. Oh, que Mick, Mac. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Oh, Mick. Mick est neurasthénique. Mac, Mac voit comme un Cosaque. Mick, Mick n'a pas beaucoup de trucs. Se promène en frac, fric, frac, fric, frac, fric, frac. Oh, Mick, me chanter des cantiques. Mac l'emmène dans les snacks. Mick me dit des vers rythmiques. Mac me dit tout en frac. Mick, Mick, part au Mozambique. Mac, Mac, va vivre en rue du Bac. Sans Mac, sans foutre le cœur sec. Fox, trouve un autre mec. Gali, ni vu, ni vu. Louis Malle viveu entre 1932 e 1995 e foi um realizador, produtor e argumentista de cinema. Conviveu discretamente com a geração de cineastas da Nouvelle Vague, por ter um estilo diferente dos grandes representantes do movimento, como François Truffaut, Jean-Luc Godard ou Claude Chabrol, e não ter colaborado com os cahiers do cinema. Malle manteve-se à margem deles, embora usando uma linguagem com afinidades. O divertido filme Zazie dans le métro, de 1960, adaptação do romance de Raymond Queneau, pode enquadrar-se nessa orientação estética e motivou uma carta entusiástica de François Truffaut. Zazie, Catherine Desmongeaux, é uma menina de 11 anos que vive na província com a mãe. Como esta quer ficar a sós com o novo namorado, envia-a para Paris por 3 dias, para a casa do seu tio Gabriel, Philippe Noré, uma personagem um tanto excêntrica. A criança tem uma linguagem escandalosa e atitudes pouco respeitosas para com os adultos. O seu tio percebe que esta visita não vai ser pacífica. A menina tem o grande sonho de andar de metro, porém, para sua infelicidade, os trabalhadores estão em greve. Resolve então conhecer Paris por conta própria e aventurar-se pela cidade, conhecendo lugares, pessoas e gerando o caos. Eugène Ionesco e Charlie Chaplin manifestaram a sua admiração pelo filme. Thank you. a Nouvelle Vague influenciou toda a cinematografia mundial. Nos Estados Unidos, os realizadores da American New Wave ou New Hollywood, na qual se podem integrar Arthur Penn, Robert Altman, Dennis Hopper, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, William Friedkin, Martin Scorsese, Mike Nichols ou Sidney Lumet, renderam homenagem à Nouvelle Vague, começando a frutificar com The Graduate, realizado por Mike Nichols em 1967, Bonnie and Clyde, realizado por Arthur Penn em 1967, ou Easy Rider, realizado por Dennis Hopper em 1969, prolongando-se esta influência até ao final dos anos 60. Convém lembrar o papel pioneiro e inovador de Shadows, um filme realizado por John Cassavetes entre 1957 e 1959, bem como os seus filmes seguintes, importantes na criação de um cinema independente americano. Os cineastas da Nouvelle Vague geraram uma ruptura com o cinema de estúdio, que era o que imperava na França na década de 1940. Alteraram os hábitos de ver cinema e de fazer cinema. Uma libertação estética das leis consolidadas pela tradição cinematográfica de qualidade. Thank you. Este programa teve locução de Margarida Pinheiro e João Soares Santos. Realização de Inês António.